vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. O Vegeta partiu para o planeta do Bills, onde vai treinar com o apoio de Whis. Entretanto, pouco mais de meio ano passou. Enquanto isso, na Terra nasceu a menina de Son Gohan e da Videl. O Krillin, depois de deixar as artes marciais, trabalha atualmente como um diligente agente de autoridade. Son Goku continua a dedicar-se à agricultura, respeitando as ordens da Kika. Mas assim que soube que o Vegeta tinha ido treinar com o Whis para o planeta do Bills, Son Goku também quis ir treinar com ele, mesmo sabendo que estava a contrariar as ordens da Kika. Eu também já estou aqui. Começa o treino no planeta do Bills. Eu acho que tu e o Vegeta são pessoas muito estranhas. Querem treinar comigo de livre vontade? Eu não vos percebo. Não há muitas pessoas a desejar estar perto do Bills. A grande maioria quer a distância. Eu só estou interessado em continuar a treinar para ficar tão forte quanto o Bills. É tudo o que eu quero. Por favor, não te contenhas. Treina-me como se não houvesse amanhã. Espero estar à altura das tuas expectativas. Diz-me uma coisa, Whis. Ainda falta muito para chegarmos. É que eu estou aflitinho para ir à casa de banho. Casa de banho? Não te importas que eu faça aqui um xixizinho? É que eu não aguento mais. Nem pensar. Que vergonha fazer xixi em pleno voo. Deixa-me lá fazer um xixizinho, não vou aguentar. Esforça-te para aguentar, estamos quase a chegar. Estou aflito. Se não te aguentares e fizeres nas calças, eu mando-te imediatamente de volta à Terra. Lindo menino. Chegámos. Então é ali que o Bills mora? Já voltou? Ah! Também já atingiste o nível em que consegues sentir a energia divina. O que é que tu achas? Bem-vindo, Whis. Estava à tua espera. Olá! Há quanto tempo? Cachalote! Tal como eu previ, não é? Vegeta, muito obrigado por me teres vindo receber. Aconteceu alguma coisa fora do normal na minha ausência? Não. O Bills continua a dormir profundamente? Sim. Faz muito bem. Lamento, mas acho que vai ter de ser. O que é isso? É uma caixa com doces que a Bulma me deu para trazer. Eu também trouxe alguns a contar com o Bills, mas acho que, se ele continuar a dormir, vou ter de comê-los todos, não é? Hã? Ah, é verdade, Vegeta. Como podes ver, eu trouxe o Son Goku para aqui. Não tive como dizer que não. Ele não parava de insistir que queria treinar comigo. Algo me dizia que tu um dia irias aparecer aqui. Ai, mas que frieza, Vegeta. Vieste treinar para este planeta há muito tempo, não vieste? Devias-me ter convidado para vir treinar contigo. Mas não está escrito em lado nenhum que eu tenho de contar tudo. O que é que foi? Isso é mesmo incrível, Vegeta. Já reparaste como estás muito mais forte? Arrisco em dizer que agora és capaz de estar até mais forte do que eu. A tua energia tem muito mais qualidade do que quando estavas na Terra. Por breves momentos, eu nem percebi que eras tu. Ainda para mais com esse avental cor-de-rosa. Nem lhe fales o avental! Diz-me, como é que tem sido o teu treino, Vegeta? Tu vais ver quando experimentares. Mal posso esperar para começar. Esse entusiasmo não vai durar. Quando começares a treinar, vais ver como dói. Não seria melhor voltares para casa antes de teres de admitir a derrota? Ouve, Vegeta, se tu não conseguires aguentar o meu ritmo, prepara-te porque vais levar uma abada. O quê? Tu não me vais vencer. Vá lá, meninos, calma. É verdade, Son Goku, não estavas aflitinho para fazer xixi? Ai, ai, ai, ai. Tenho que fazer xixi, xixi, xixi, xixi. Tenho que fazer xixi, xixi, xixi. O que é que tu estás a fazer? A casa de banho fica ali! Estou a arrebentar! Muito bem, Vegeta. A partir daqui, ele fica nas tuas mãos. Agora eu vou tratar destes doces. Não posso deixar que se estraguem. Sim, Whis. Queres fazer-me companhia, Peixe Oráculo? O Bills não precisa de saber, não é? Quero! Também previste isto, hã? O Bills está a dormir. Por isso, faz pouco barulho. Ok. Então é aqui dentro que o Bills está a dormir. Isto é um ambiente muito estranho. Que estátua gigantesca parecida com uma cobra é esta? Não faço ideia. E que coisas são estas, parecidas com ampulhetas? São despertadores. Não toques neles, porque senão explodem. Hã? O Bills dorme num sítio assim um bocado estranho, não achas? Toma, veste isto. Não. Nós vamos treinar com este vestido. Que saloiice. Ouve, vamos começar por mudar o lençol e o cobertor do Bills. O lençol e o cobertor? Atenção, faças o que fizeres, não o acordes. Ele fica especialmente mal-humorado quando acorda. Se tu acordares, é o nosso fio à vista. Ok, está bem. Muito bem, vamos lá! Ele vai acordar! Vamos ter de lutar! Idiota! Desculpa, desculpa! Mas como é que fazemos para tirar o lençol do cobertor se ele está a dormir? Temos que esperar! Esperar, hã? Eu não sou muito bom a esperar. Agora? Ainda não! Vegeta? Ainda não! Um ser tão forte que parece um gatinho bebé quando está a dormir. Palerma! Oh, oh. Olá! Olá, Bills! Peço desculpa por incomodar. Ai, que grande susto! Não pode esperar, calado, por favor! Continua a dormir. Foi forte! Eu nunca pensei que ele tivesse tão mal dormir. Ele tem uma força inacreditável. Como ele está a dormir, não se consegue controlar. Então, o que é que fazemos? Esperamos que ele se vire e depois... Isso vai explodir, Vegeta! Desculpa, Whis. Tratas disto, se faz favor? É mesmo despachado este querido. É impossível desviar-nos dos ataques do Bills. Ele está a aldrabar-nos e bem. Bills, responde-me. Tu estás mesmo a dormir? Ai! Ai, ai, ai, ai! Tu, afinal, estás acordado, Bills, não estás? Gil, faz pouco barulho! Aproveita que ele te agarrou para o levantares. Isso mesmo! mesmo cachalota. Muito bem, agora! Já está! Despeça-te! Só mais um pouco. Tu estás a fazer isso devagar de propósito, não estás? Aqui tens, Bills. Aqui tens uma sardinha, mais uma sardinha, e mais uma sardinha, e uma deliciosa sardinha. Que bom! Isso mesmo, muito bem. Já está, o lençol e o cobertor estão trocados. Vegeta, diz-me uma coisa. Tu treinas assim todos os dias? Quem é que disse que estamos a treinar? Nós estamos só a dar uma ajuda nas tarefas domésticas. A luta contra o mal. Vegeta, porquê é que estamos a ajudar a fazer as tarefas domésticas? Temos de as fazer em troca do treino. Para a tua informação, cachalote, há muito mais tarefas domésticas para fazer aqui. Uau! Podes-me dizer o que é isto tudo? São os aquários do Peixe Oráculo. Só terminamos quando estiverem todos a brilhar. Ih, que grande seca. Se não gostas, vai para casa. Ah, não digas isso. Já estou a começar a ficar com uma fomecazita. Para terminarmos as tarefas domésticas, vamos treinar. Vamos treinar? Vegeta, eu vou acabar primeiro que tu e depois eu vou treinar. Achas que terminas antes de mim? Eu não vou perder. Acabou. Mas amanhã já terá crescido outra vez. Hã? Bom trabalho. Pelo que vejo, está tudo muito bem cortado. Vamos lá começar com o treino, meus queridos. Mal posso esperar. Ele fica entusiasmado sempre que ouve a palavra treino. Mas primeiro, Son Goku. Estive a preparar um novo uniforme para usares enquanto estiveres a treinar. Preparaste um novo uniforme? Eu criei-o com muito carinho, a pensar em ti. Espero que gostes dele. Eu tinha pensado fazer uniformes a combinar para ti e para o Vegeta. Mas o fato dele foi uma oferta da sua querida esposa Bulma também está bem, não está? Como é que te sentes? Sinto-me muito bem. Muito obrigado, Whis. Fico feliz por gostares do uniforme. Então, podemos começar o treino? Sim, vamos começar. Enfiamos os braços aqui dentro e levantamo-los. Sim. Muito bem, olhem só para mim. Ai, isto é muito pesado, não consigo levantar. Se isso fosse leve, o treino não ia valer de nada. Mostra a tua falta de preparação, cachalote. É preciso alguma habilidade para os conseguires levantar. Observa. Então... Vegeta, esse bloco é duas vezes mais pesado do que aquele que tens usado. Como é que é? Ainda não conseguiram? Consegui levantar! Eu também! Já o levantei! Agora tem de dar uma volta a este planeta com esses blocos, por favor. Uma volta ao planeta? É muito pesado! Não consigo andar assim! Aconselho-vos a ter cuidado. Se não se mexerem, o caminho vai desaparecer. Se relaxarem e deixarem o caminho desaparecer, vão parar a outra dimensão de onde não conseguirão regressar. Se calhar este ritmo é rápido demais. O teu treino tem sido assim tão intenso todos os dias, Vegeta! Esta não é a parte mais intensa! Já não falta muito para lá chegar! Chegar onde? Já vais ver! Estão a aguentar-se melhor do que eu esperava! Luís, está quase na hora! Já está quase? Muito bem! Mas é o... É o Bills! É horrível! Acham que vou comer esta porcaria? Eles mal conseguiram sobreviver. É o que se pretende. Por hoje já chega de treino. Ficamos por aqui. Estou exausto, Vegeta. Estou mesmo surpreendido por ainda estares vivo, depois de ver que todos os dias tens levado com a energia do Bills na sua força máxima. Eu pensava que eu ia morrer ali. Opa, se estás com medo, vai para casa. Eu não tenho medo, Vegeta. Até porque o treino não é o que me custa mais fazer. Mas, pelo contrário, aquelas tarefas... Eu nunca limpei nem fiz nada em minha casa na Terra. Se achas que me consegues convencer a deixar-te fora com essa conversa, estás muito enganado. Eu vou acordar-te amanhã às 6 da manhã. Em relação ao treino, não achas que está a ser demasiado intenso? A este ritmo, aqueles dois ainda vão acabar por morrer. Eu acho que pelo menos devias deixá-los fazer aquela cena do super guerreiro. Isso era completamente inútil. Inútil? Eles finalmente conseguiram atingir um nível em que já estão a começar a sentir a energia divina. Vou dar-te um exemplo. Se considerarmos que aquele castelo ali em cima representa o nível do divino, atualmente, o poder deles ainda só tem a altura deste tronco. Se não aumentarem o nível de energia antes de se tornarem super guerreiros, podem sentir-se mais fortes, mas não lhes vai valer de nada. Uma vez que não vão ter capacidade para ver tudo o que ainda têm pela frente. Eu julgo que eles próprios têm noção disso. Afinal, eu nunca lhes disse que eles não se poderiam vir a tornar super guerreiros. Ah, faz o que quiseres, mas não os mates. Oh, isto é raro. Diz-me lá, peixe oráculo, tu por acaso estás preocupado com eles, é? Desde que eles cá chegaram, tenho comido muito mais petiscos. Se eles morrerem, acaba-se a comidinha. Ah, então é isso. Eu não vou perder para o cachalote. Hoje eu vou mudar um pouco o nosso treino. Desta vez, vocês os dois vão ser os meus adversários. Nós vamos lutar contra ti, Whis. É uma novidade. Vegeta, tu estás neste planeta há tanto tempo e ainda não tiveste a oportunidade de lutar contra ele. Não, nem uma única vez. Ainda não chegaste a esse nível, não é verdade? Como é que é? A observação do Son Goku está correta. Mas o mesmo se pode dizer dele próprio. De mim? Sim. Agora digam-me, vocês acham que têm alguma hipótese de me derrotar se atacarem os dois em simultâneo? Hã? Querem tentar atacar-me? Claro que sim. Não são suficientemente rápidos. Isso deve-se ao facto de primeiro pensarem com a cabeça e só depois atacarem. Essa tendência é especialmente notória no Vegeta. E é isso que está a impor um limite à vossa velocidade. É necessário algum tempo para os nossos 5 sentidos e o cérebro transmitirem informação ao corpo através dos nossos nervos. É verdade. O Vegeta faz mesmo isso. Opa, está calado. Quem é que me diz que tu não estás a gozar connosco? O mais importante é vocês chegarem a um ponto em que todo o vosso corpo consegue decidir sozinho aquilo que quer. Mas atingir esse nível é muito difícil. O próprio Bills ainda tem de aprender a dominar completamente essa técnica. Se superarem este desafio, vão dominar todas as situações perigosas que possam surgir. E diz-me uma coisa, tu já atingiste esse nível? Com certeza. Mas ouve lá, Whis, tu estás a pisar cocô. Parece que os meus... meus sapatos não conseguem tomar decisões sozinhos. Sr. Bet. O que é? No planeta 448, os nativos estão a revoltar-se com tanta intensidade que as nossas tropas não os conseguem dominar. O quê? E consideram-se a elite do exército do Freezer, temido por todo o universo devido à sua força? Envie mais tropas! Também estão a lutar noutros planetas, por isso não temos muitos soldados disponíveis. Balas, retirar! Mandar retirar! Estás a brincar! Champa, já chegamos. Certamente. Tal como eu pensava. Vados. Outra vez eu? Porquê é que não atacas tu desta vez para variar? Ataque Calaca. Era o errado? Sim, tal como eu desconfiava. Se sabias, devias ter avisado. Se eu tivesse avisado, tu tinhas dado ouvidos? Próximo! Sou eu, o Son Goku. Este Whis é mesmo forte. Eu ainda não lhe chego aos calcanhares, mas eu vou treinar muito e vou ficar bastante mais forte. Hã? O que é que foi isto? Tive uma sensação estranha. Hã? Uma sensação nada boa, mas ao mesmo tempo familiar. No próximo episódio de Dragon Ball Super, o regresso do desespero. A ressurreição de Freezer, o Imperador do Mal. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.